No ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você já deve ter ouvido falar dos personagens Arlequim e Colombina, certo? Mas você sabe de onde eles vieram? Eles fazem parte de um estilo de teatro que surgiu na Itália entre os séculos XV e XVI, chamado Comédia dell'Arte. Com essa clara inspiração, surgiu na UFOP uma ação extensionista chamada Academia dell'Arte. Daniel Magalhães é bolsista do projeto e conta quais são suas funções. Dentro do projeto Academia dell'Arte, eu sou bolsista, né, como ator, e aí só que também exerço as outras funções, né, dentro do projeto. Contribuo com produção, caracterização, cenografia, também perpasso pelas outras funções. Aliás, todos os outros atores também. Mas como são os processos até chegar na apresentação do espetáculo, Daniel? Inicialmente começou com o projeto do que o professor queria para o novo espetáculo. E aí a gente foi fazendo treinamento, né? Nos primeiros 2 meses foi treinamento, para entender qual é o processo desse corpo, do personagem, do que a gente queria como projeto, que cada um podia acrescentar para a criação do espetáculo, para ver como seria apresentado, onde seria apresentado. Os encontros contribuíram muito para a gente levantar questões, trazer material. E aí a gente foi se encontrando as outras vezes, né, já com o espetáculo, tendo um roteiro de ação. E aí a gente foi construindo junto toda essa dramaturgia da ação, de como colocar isso em cena, de como montar mesmo o espetáculo como um todo para ser apresentado. As ações extensionistas costumam ter um papel importante, não apenas para a comunidade, mas principalmente para os alunos que participam. Daniel explica como a Academia dell'Arte o ajudou enquanto ator. Em pensar coisas dentro do teatro de rua também, apesar de que esse espetáculo novo não é de rua, mas de pensar esse lugar do teatro, dessa comédia, desse teatro... trazendo questões medievais, me trouxe outra visão como artista, como estudante, como plateia, como público também, de como ver, de como assistir, de como ter um olhar diferenciado para as coisas. Quer acompanhar a Academia dell'Arte? Veja a página do Facebook, www.facebook.com/academiadellarte, com 2 L's. Eu sou Laís Stephanie, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.